A Ana Bonifácio, parabéns, Ana Luísa. Gente, um abraço, fique com Deus e eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração, amo de coração fazer programa com vocês e pra vocês. Beijão a todos e que Deus continue nos abençoando. E eu fico agora finalizando a pedido dos meus ouvintes de Gitaúna e de Vila Temão, a Carol Soar. Luiz Sérgio. Construção. Agora é muito mais elétrico. Está em promoção com toda a linha de materiais elétricos. Venha conferir. Preços de fio flexível e rígidos todo da marca Corfil. Temos também cabos PP, fio torcido, fio para antena e para câmera. Refletores, painéis de LED de embutir e sobrepor. Adquira seu padrão de energia conosco. Temos o melhor preço de padrão bifásico e monofásico. Pensou em material elétrico? Não esqueça da Menor Preço Material de Construção, que tem o menor preço e a maior qualidade. Temos ótimas ofertas para tudo do seu telhado. Bicas prontas, zinco, alumínio, manta térmica, telhas e eternites. Menor Preço Material de Construção, localizada na Praça Castro Alves 20, Centro, Ibirataia. Telefone 73-98202-9368 ou 3537-3555. MHz. Netinho FM, a rádio do seu coração. A rádio do seu coração. 104 FM, a melhor do seu rádio. Está no ar o programa Palavra de Paz, com lindos louvores e mais com a sua participação. É glória. E o mais importante, a Palavra de Deus. Realização, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Caminhando para os Últimos Dias, na direção do pastor Marcelo Belotti e a missionária Jurlene. Boa tarde e a paz de Cristo Jesus. Essa glória, eu sinto a presença de Deus aqui, meu irmão. Programa Palavra de Paz. Maravilha! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Pastor. Brita uma figura. Pastor Marcelo Belotti, agora aqui no, na direção do programa Palavra de Paz. E estamos aqui juntos para adorar a Deus. E você é o meu convidado para participar conosco. Faça aí o seu pedido de oração. Peça o seu louvor, ofereça um louvor para a pessoa que você quer, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Participe, se quiser dar uma palavra, grave seu áudio e manda para cá, que você também vai dar uma palavra aqui na rádio, no programa Palavra de Paz, tá bom? Vamos fazer uma breve oração. Momento de oração. É hora de falar com Deus. Engrandecido e maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, nós entramos agora nesta programação, Senhor, e que o Senhor venha nos usar, ó Deus, como um atalaia nas tuas mãos, que nós podemos ser, ó Deus, neste momento um canal de bênção, uma ferramenta do Senhor. Ó Deus, alcança, Senhor, aqueles que estão, ó Pai, oprimidos, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão morumbudos, aqueles que estão enfermos, acamados, ó Deus. em nome de Jesus Cristo, Senhor. Alcance também aqueles que estão alegres, aqueles que estão felizes, aqueles que estão, Senhor, louvando e exaltando o teu nome. Ó Deus, com rádio, ai, na porta da sua casa, no sofá da sua sala, no banco do seu veículo, até mesmo no banco da praça. Em nome de Jesus, Senhor, cada um deles seja alcançado nessa tarde, pelo poder que há na palavra do Senhor, pelo poder que há, aleluia, ao pronunciar esta palavra, que o Espírito de Deus, ó Deus, venha alegrar, venha fazer parte desta vida, em nome de Jesus. Estamos apresentando o programa Palavra de Paz. Ligue, participe, 9943-7120, 9943-7120. A paz do Senhor, boa tarde. Boa tarde, paz do Senhor, pastor Magnovaldo. Oh, Magnovaldo, bênção de Deus, pode dizer, meu filho. Eu vi uma oração para minha família e um hino de Marcos Antônio. Um hino de Marcos Antônio, você pode dizer o nome, pode ser qualquer um. Qualquer um. Qualquer um de Marcos Antônio, Magnovaldo. É isso aí, vou estar orando também para sua família, viu, Magnovaldo? Tá bom, pastor. A palavra tá para você, Magnovaldo, tá lá em Salmos capítulo 121. Eleva os teus olhos para os montes, de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, amém, Magnovaldo? Amém, pastor. Amém. Fica na paz, uma boa tarde. Amém, boa tarde também, pastor. Amém, Magnovaldo. É isso aí, olha, já a participação dos nossos ouvintes aí, você que está ligado aí, você que está conectado no programa Palavra de Paz, participe também. Manda seu áudio, liga pra cá, faça como o Magnovaldo fez agora, liga pra cá, participe, tem alguém aniversariando que você ama, que você quer parabenizar, liga pra cá, manda seu áudio e nós estaremos aqui anunciando a sua participação em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pelo carinho da audiência, vamos de um belo louvor que nos pediu nosso irmão Magnovaldo. Programa Palavra de Paz. Queridos, Jesus perdoou todos os nossos pecados. Jesus perdoou. Irmãs, Jesus perdoou, aleluia, todos os nossos pecados. Jesus perdoou. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Jesus perdoou, Jesus perdoou, Jesus perdoou todos os nossos pecados. Jesus perdoou, Jesus perdoou, Jesus perdoou. Estamos apresentando o programa Palavra de Paz. Ligue, participe 9943-7120. 9943-7120. Glória a Deus, maravilha, maravilha, Deus seja louvado. Isso aí, um belo louvor, né, que nos pediu o nosso irmão Magnovaldo. E você é o nosso convidado a participar também, tá? Olha aí, manda o seu áudio pra cá, manda o seu alô. Nós estamos aqui para adorarmos a Deus junto com vocês, tá bom? Que Deus os abençoe. Vamos ouvir mais um belo louvor aí, em nome de Jesus. Põe aí, Grandão da Galileia, um corinho de fogo aí, abençoado aí, pra avivar esse povo de Birataia. O Grandão da Galileia tá chegando na sua casa aí agora. Aleluia, adora a Deus junto conosco. Aí lembrando aqui, hoje temos o grande culto do circo de oração lá no alto do Mirante. O irmão tá poderoso, viu? O negócio lá em cima lá tá forte, Deus tem feito coisas grandes, tá bom? Esse culto tá uma maravilha para a glória de Deus. Deus está sendo exaltado grandemente lá no alto do Mirante, lá na igreja Assembleia de Deus, Ministério Caminhando para os Últimos Dias, junto com o pastor Marcelo, missionário Jolene, presbítero Edivaldo e toda a equipe ali, né? Estamos ali adorando a Deus. Quero aproveitar o momento e mandar um grande abraço à minha filha Beatriz, que está agora nos ouvindo ali, a cantora Beatriz. Daqui a pouquinho vamos ouvir o louvor dela também, né? Em nome de Jesus. Olha, quero mandar também um beijão, um abraço para minha esposa, missionária Jolene, também para minha nora, que Deus abençoe meus netos, minha sogra Julita, Deus abençoe também todos os meus vizinhos aí da rua Valério Bispo. É isso aí, olha, é isso aí, que Deus abençoe todos vocês, sem exceção. Vamos curtir aí esse belo louvor, adorando a Deus, o Grandão da Galileia, aleluia, e vamos adorando. Estamos apresentando o programa Palavra de Paz. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, passeia nessas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Galileia, vem comigo, Lucas. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, nunca na guitarra bota tudo pra quebrar. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, Marquinho na batera. Olha esse decreto, varão tá desfazendo as obras do cemitério. Olha esse comando. Calçados, você também. Na Wesley Calçados tem. Na Wesley Calçados tem o maior e mais completo estoque em calçados infantis, masculino e feminino, das melhores marcas do Brasil, com alto padrão de qualidade, para calçar seus pés com conforto e elegância. Na Wesley Calçados tem bom atendimento. Você conta com uma equipe bem treinada para melhor te atender. Na Wesley Calçados tem o maior prazo da cidade. Suas compras poderão ser parceladas no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros. Eu disse, em até 12 vezes sem juros no cartão. E as compras feitas no crediário próprio poderão ser divididas em até 10 vezes. Em até 10 vezes no carnê. E ainda tem mais. A primeira parcela você paga em até 60 dias. Qualidade na Wesley Calçados tem. Preço baixo na Wesley Calçados tem. Novidades na Wesley Calçados tem. Crediário facilitado limitado na Wesley Calçados tem. Vem pra Wesley Calçados você também. Pensou em comprar calçados e acessórios? Wesley Calçados é o seu lugar. Visite-nos e confira. A Wesley Calçados está situada no Centro Comercial Floresval Abdonfai, número 20. Wesley Calçados, o prazer em calçar. Leilda e equipe agradecem pela preferência. Materialize os seus sonhos na hora de pôr a mão na massa. Passe primeiro em Batista Materiais para Construção. Toda a linha de pisos, azulejos, materiais hidráulicos e elétricos, cimento e cobertura. Da fundação até a caixa d'água, tudo em Batista Materiais para Construção. Aqui aceitamos todos os cartões de crédito ou débito. Estamos localizados na rua Lorival de Souza, número 19537-2766. Batista Materiais para Construção, em Ibirataia, construindo seu futuro. Supermercado Vencedor, bairro Nova Ibirataia de Cima. Aqui tem produtos alimentícios de qualidade e ótimos preços. Biscoitos, congelados, frios, refrigerante, bebidas em geral e uma padaria com pães quentinhos, bolos, salgados e muito mais. Venha fazer suas compras aqui com a gente. Nosso atendimento é 10. Supermercado Vencedor, Nova Ibirataia de Cima. Paulo e Sandra e equipe agradece a sua preferência. A Jaribel sempre deixando você mais feliz. Jaribel Modas, a loja que é sucesso, destaque em Ibirataia, há mais de 10 anos em Ibirataia. Loja Jaribel Modas, essa sim, tem tudo o que combina com você. Lindas calças, blusas, shorts, bermudas, calça moletom, bermudas moletom, short jeans, vestidos, macaquitos, moda praia, lindas cueca, lindas sunga de praia, cueca box, lingerie também. Fica aí em frente ao colégio ACM. Fica ao lado da loja Kit 10, tá ela, Jaribel Modas. Capacete, que lá vem pedrada. Ofertas especiais mês das mães em Oliveira Materiais para Construção em geral. Alô Ibirataia! Mas... Sai pra ver, são as ofertas do Oliveira passando aqui na sua porta. E você já sabe, a economia no seu bolso. Vai construir, vai reformar. Em Oliveira tem tudo o que você precisa. E com precinho, ó, lá embaixo. Chuveiro Lorenzetti por R$99,90 só em Oliveira. Materiais para construção em geral. Tem tinta acrílica Ignil, 18 litros, R$119. Tem também massa corrida Ignil acrílica, R$32,50. Massa corrida Ignil. E o PVA R$22,99. Coluna 5 por 16, 6 metros, R$104,99 a unidade. Tem treliça 6 metros por apenas R$41,50. Caixa da Coelba completa mono por R$218,90. Tem também caixa Coelba completa trifásica R$439,90. E você já sabe, a entrega tá on, viu? Você pede e recebe em casa. Anota aí o endereço pra você fazer o seu pedido: na Avenida Lourival José de Souza, número 8, Ibirataia, no bairro Mirassol, esperando por você. E o zap todo mundo já tem, é o 739-9984-9045 ou 739-9186-8644. Tem também o 739-9922-3557. Estamos apresentando o programa Palavra de Paz. Programa Palavra de Paz. Glória a Deus, maravilha! Aí os nossos patrocinadores aí, um abraço para todos eles, tá bom? Quero dizer que vocês são especial, são importantes. E o programa Palavra de Paz tem a enorme alegria de ter uma parceria com todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Vocês estão semeando a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Às vezes nós estamos aqui renunciando o nosso trabalho, né? Renunciando muitas coisas, mas tudo isso é para a glória de Deus, né? A gente faz com alegria, faz com amor, com carinho. não somos remunerados, não ganho dinheiro para estar aqui. É, eu estou aqui por amor, por pleno amor ao Evangelho do Senhor Jesus, tá bom? Agradeço vocês aí que de alguma forma nos ajuda, participa. E se você quiser ser aí um patrocinador do programa Palavra de Paz, né, para continuar no ar, né, você pode ser um patrocinador também do programa Palavra de Paz. De que forma? Você pode ligar para o pastor e dar a sua contribuição para o programa Palavra de Paz, né? Nós temos aqui uma quantia que pagamos por mês. Se você quiser participar aí desse evangelismo, porque o programa Palavra de Paz não é nada mais, nada menos que um evangelismo. Você aí que já foi curado através do rádio, você que já teve a sua vida renovada através do rádio, você que já teve o seu casamento restaurado através do rádio. Quem curou foi o rádio, quem sarou foi o rádio, quem libertou foi o rádio, foi Deus, em nome de Jesus Cristo, por meio do rádio, tá certo? Então rádio é uma ferramenta do Senhor também, e você pode ser o nosso colaborador, o nosso patrocinador para este programa nunca sair do ar. Já estamos no ar já há 10 anos, quase 10 anos, né? Aleluia, e com muito carinho, com muita alegria, estamos sempre aqui para anunciar para você que Jesus Cristo é o seu Salvador. Para anunciar para você que, mesmo que alguém disse para você que, não tem mais jeito, já era para você, eu digo ao contrário, em nome de Jesus, eu digo que tem solução para sua vida, eu digo que a luta que você está passando vai passar, em nome de Jesus Cristo, e você vai ser vencedor, independente de qual seja o problema que você esteja passando, amém? Receba, toma posse dessa palavra, porque o objetivo deste programa é trazer esperança no nome de Jesus Cristo, glória, aleluia. Jesus, eu sou impactado com esse meu Deus, eu sou impactado com esse poder glorioso. Quero mandar um abraço para todos os oficineiros aí, meus amigos, né? Quero mandar um abraço aí pro Rafael, para o nosso irmão Fel, para o nosso irmão Ney, para o nosso irmão Tchan, pro Carlinho, né? Pro Carlão, glória pro Zé Lito, pro Denir, né? Pro Nero, que Deus abençoe aí todos os meus amigos oficineiros aí, né, que estão trabalhando assim como eu. Deus abençoe. E falar em trabalho, falar em oficina, você aí que tem um veículo, deu um amassadinho, ralou um pouquinho, pode nos procurar. Pastor Marcelo Belotti, né, com a oficina Deus é Fiel, né, louvado seja Deus. Agora vamos se encontrar lá do lado da Serraria de Dal. Estou mudando para lá, inclusive estou de mudança para lá. Para quem está nos ouvindo, o pastor Marcelo está mudando ali da oficina de Aldo lá para a oficina do lado de Dal ali, tá bom? O Reciclão, ali estaremos ali também com um ponto de oficina ali, chaparia e pintura, polimento em geral. E se você precisar, é só nos comunicar aí. Nosso telefone é 982-414010. Você não conseguiu anotar? Pega um papel, uma caneta aí, vou falar. Se você precisar de um reparo no seu veículo, trocar as caixas de ar, fazer um repuxamento na lata do seu carro, estamos ali. E o telefone é 982-414010. Pastor Marcelo, tá bom? Acredito que a maioria que estamos ouvindo já conhece o pastor Marcelo Pastor, né? E também conhece agora o pastor Marcelo Funileiro e Pintor, que é chapista e pintor, né? E você não pode perder, estamos ali com muitas promoções boas para reformar o seu carro. E também tem maquininha de cartão, qualquer tipo de cartão você pode ir lá, que a gente parcela também o seu trabalho, tá certo? Você não pode perder essa oportunidade. E também temos a oficina Renovação, que é o parceiro ali da gente de trabalho, nosso irmão Ney, né, que tá ali também do lado da oficina de Fel, tá bom? Olha, uma boa tarde para vocês, vamos mais um belo louvor, vamos adorar o Senhor. Agora, daqui a pouquinho eu volto com uma reflexão em nome de Jesus. Programa Palavra de Paz.

Unidos, apresentando o programa Palavra de Paz. Programa Palavra de Paz. Olha aí, glória a Deus, o programa Palavra de Paz aí com você, né? Glória a Deus, olha aí, a nossa irmã Beatriz participando aí, pedindo o Espírito Santo no final da mensagem, tá bom, Beatriz? A gente solta esse sino aí no finalzinho de acabamento do programa, tá bom? Eu quero fazer agora uma reflexão com os meus irmãos, tá certo? Eu recebi aqui uma mensagem hoje de um pastor, e essa mensagem falou com o meu coração, e eu quero aqui soltar ela aqui para que você ouça também essa reflexão, e depois nós vamos comentar um pouco a respeito, glória a Deus, desse tempo, né? Dessa reflexão que eu vou soltar aqui para nós ouvir agora, tá bom? Preste bem atenção. Sua palavra há de se cumprir. Em breve trombetas irão ecoar nos quatro cantos da terra. A mídia tentará explicar o sumiço de pessoas. O desespero tomará conta do mundo. Marido procurará sua esposa. Mães irão procurar os seus filhos. Gente correrá para as igrejas. Irão entrar nos templos desesperados. Procurarão um pastor que nunca fizeram questão de ouvir. Mas a igreja já não estará mais aqui. A igreja estará com ele na glória. E se eu fosse você nesta noite, olharia para ele e diria: Senhor, me perdoa, me muda, me transforma. Senhor, eu quero andar com o Senhor. Se o Senhor vier nessa noite arrebatar a sua igreja, eu não quero ficar aqui. Cama com uma garotinha, que quando eu olhando a sonda dela... Glória a Deus, irmãos. Olha, deu um pequeno problema aqui no áudio, né? Mas deu para entender um pouco aí do... Deu para entender aqui um pouco aqui. E essa reflexão nos fala sobre a volta de Jesus Cristo. Essa reflexão fala sobre os últimos dias na Terra. E quando nós lemos em Mateus capítulo 24... onde Jesus está ali no templo e os seus discípulos se aproximam dele, e ele começa a falar acerca dos sinais que iriam interceder a volta dele a este mundo, os sinais do final do tempo, irmãos. Sinais esses que nós temos visto notoriamente acontecendo em todos os sentidos falando. Nós temos visto as guerras se estendendo cada vez mais, o comunismo se estendendo cada vez mais, e a opressão do povo cristão na Coreia, no Japão, na China, lá no país do Sultão, e outros vários países que já estão matando cruelmente explicitamente também os que servem a Deus, os cristãos. E eu quero dizer para os meus amados que estão nos ouvindo, não estou aqui intimidando, psicologicamente falando, de forma alguma, mas eu estou aqui narrando uma palavra verdadeira, a qual está escrita que sofreremos também tais perseguições. Eu não sei o quando, eu não sei em que ano, em que tempo vai acontecer, mas eu sei que no Brasil, aqui no Brasil, não demora muito também para perseguir os cristãos a tal ponto. Você que tem a rede social na sua mão, que tem a reportagem social na sua mão, a gente vê o que está acontecendo em outros países em relação à fé, em relação a servir a Deus. Mas tudo isso está acontecendo, meus queridos, não é em vão, não é uma coisa escondida, não. O próprio Jesus, ele fala isso na sua palavra, que esse tempo iria chegar, esse tempo é inevitável. Irmão contra irmão, pai contra pai, suspirando ameaças uns contra os outros, guerra, rumores de guerra, peste, terremoto, maremoto. Aleluia. E de alguma forma, mesmo em meio a todo esse caos, eu me alegro. Por que, pastor, você se alegra de ver esse tipo de tragédia? Não, mas eu me alegro porque a palavra de Deus é verdade. E muitos que sempre foram contra uma palavra, dizendo que se trata de um livro fantasioso, está vendo a palavra se cumprindo como está escrito. A revelação desta palavra do Apocalipse, o Apocalipse certamente acontecerá. Aleluia, a grande Babilônia vai cair. O anticristo vai se levantar sobre a terra. Mas nós, a igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando da igreja. Eu não estou falando dos que se dizem santos ou melhores que os outros, eu estou falando da igreja. A palavra de Deus fala que num piscar de olhos, a igreja será arrebatada, a igreja será tirada desta terra. Um abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, seremos transformados, e seremos transformados num corpo incorruptível, porque a corruptibilidade já não vai mais existir em nós. Teremos um corpo glorioso como de Cristo, encontraremos, está escrito lá em Coríntios capítulo 15, versículo de número 53 em diante. Louvado, exaltado é o nome do Senhor, bendito é o nome do Cristo vivo para todos sempre. A reflexão que nós ouvimos ainda agora é verdade. Essa reflexão acerca do final do tempo, quando a igreja for arrebatada, muitos procurarão o pastor, mas não acharão mais o pastor. Muitos vão querer ir à igreja, mas o povo da igreja já não está mais lá. Aleluia, por quê? Porque Jesus vai cumprir a sua promessa, a sua profecia, que quando começassem os sinais, o início das dores, a igreja seria arrebatada. A igreja do Senhor, a escolhida de Israel, aquele que vive em verdade, aquele que vive em espírito, aquele que vela para cuidar, para cumprir da palavra do Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Por isso eu trago essa reflexão nesta tarde. Arrependa-te do teu pecado. creia no Senhor Jesus como Salvador da sua alma. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, porque Ele pode salvar da perdição eterna. Não vos engane, tudo que está escrito está se cumprindo. E o arrebatamento, eu acredito que vai acontecer. O arrebatamento é uma promessa do Senhor. Ainda que muitos pensem que é loucura, muitos pensem que é ficção, muitos pensem que isso é mentira, mas eu digo nesta tarde de quarta-feira, o pastor Marcelo Belotti, estou lhe dizendo, sem sombra de dúvidas, que a palavra sobre o arrebatamento é verdadeira. Aleluia! E vai acontecer, mas para que você seja também arrebatado, é importante que você abra o seu coração e aceite Jesus como seu Salvador, para também ser arrebatado em o nome do Senhor Jesus. Amém? Guarde essa reflexão. Vamos fazer a oração da fé em nome de Jesus. Quero mandar um abraço à nossa irmã Isaurina, que hoje não mandou mensagem aqui, mas sei que está ligadinha lá no rádio. Nossa irmã Dolores, nossa irmã Rúbia, no Alto do Mirante, tá certo? E todos, nosso irmão Nélio, a nossa irmã Iana, muita gente aí ligada aí no programa Palavra de Paz, aí os nossos vizinhos aí, João Kibe, né? Louvado seja Deus, Josino, nosso querido vizinho aí, o Zé, o Antônio, que Deus abençoe a Bininha, né? Louvado seja João Anderson aí, Deus abençoe todos aí que estão aí ouvindo o programa direta ou indiretamente. Como assim? Às vezes você não está ouvindo sua casa, mas o rádio do seu vizinho aí está alto e você está ouvindo também. Um abraço para você também, tá bom? Vamos fazer oração da fé em nome de Jesus, orando pela nossa, pela família da nossa querida Maria, né? Maria de Massaranduba pediu oração, Magnovaldo também pediu oração, né? Vamos orar também pela família da Beatriz, né? Que também está ouvindo ali, minha irmã Beatriz, nossa ovelha lá da igreja, que Deus abençoe a nossa irmã Beatriz, seu esposo aí, né? Elielso, seus filhos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. É hora de falar com Deus. Bom e eterno Deus, no nome de Jesus, damos graças, Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Pai, visita a família do Magnovaldo. Visita, Senhor, meu Pai, a família, Senhor Deus, que da nossa querida Maria, que nos ligou, Senhor, meu Deus, pedindo oração pela sua família. Ó Deus, visita, Pai, também, Senhor, todos os ouvintes, ó Deus, da tua palavra. Abençoa a vida de cada um deles nesta tarde, Senhor. Traga o ânimo, Senhor, àqueles que estão desanimados. Traga a cura àqueles que estão enfermos. Traga, Senhor, meu Pai, as portas abertas para aqueles que estão de portas fechadas. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Ó Deus querido, alcance os corações, ó Pai, para que no dia do arrebatamento possamos subir todos juntos, glorificando e exaltando o Teu nome. Abençoa, Senhor, nossa irmã Isaurina e sua família. Abençoa, Senhor, meu Pai, todos os meus patrocinadores e meus irmãos oficineiros. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa todos, em nome do Senhor Jesus. Programa Palavra de Paz. Lembrando todos vocês aqui, toda quarta-feira, agora o programa Palavra de Paz está de volta, tá certo? Uma programa de Palavra de Paz. Aqui, dentro de mim, Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente, conserta os defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra. Uma rádio feita por quem entende de rádio. rádio. Netinho FM 104,9 MHz. Aqui você ouve a melhor. 104,9 Netinho FM. Mais energia! Do seu rádio. Não saia da frequência. 104,9. Isto é que é rádio. No próximo bloco você vai ouvir. Show da tarde. 104 FM. É número 1. 104 FM. Apoio cultural. Com o Atacadista. E a hora certa. 2:05. Lá tem de tudo, é só vir comprovar. A cidade toda, todo mundo compra lá. Coal Supermercado é o preferido da família. No Coal Supermercado você faz economia. É por isso que eu lhe digo, amigo, venha pra cá. Coal Supermercado é preferência popular. Coal. A internet com aquela qualidade que você precisa. Net Speed Fibra. Ah, Net Speed Fibra é o provedor do coração. Atenção em Ibirataia. Speed Fibra, o seu provedor de internet que não para de inovar. Está a cada dia mais investindo no que há de melhor, no rumo da tecnologia. Seu problema com a internet acabou. Só a NetSpeed Fibra tem os melhores planos, os melhores preços e o serviço 100% fibra ótica. Venha nos fazer uma visita e traga seu orçamento, pois cobrimos qualquer oferta dada pela concorrência. Isso mesmo, cobrimos qualquer oferta, porque só na NetSpeed Fibra você encontra velocidade de verdade. Estamos esperando por você. NetSpeed Fibra, o seu provedor de internet. NetSpeed Fibra é o provedor do coração. Alô, Ibirataia e região! A espera acabou! Vamos dar início aos ensaios de São João! Vamos! Temos um encontro marcado dia 3 de junho na ABB de Ibirataia, a partir das 22 horas! Venha desfrutar de todo o aconchego da melhor época do ano, com forró de qualidade que você merece! Atrações! Banda Mão de Pilão! Decide uma coisa, fique certa, amor! A porta vai estar sempre aberta, amor! Todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Forró pé de badoc. Tu pedindo bote, eu voltando mais. E mais, não fique de fora. Vamos arrastar o pé até o dia amanhecer. Realização Igor Mídia Iluminações Cênicas e BMP Produções. Sensacional promoção na Farmácia Ibirataia e Farmácia Bahia. Venha conferir. Nimesulida comprimido 3,49. Diclofenaco comprimido 5,99. Losartana comprimido 3,98. Dipirona comprimido 4,99. Dipirona gotas 1,99. Paracetamol comprimido 2,49. Sorrisal 2,49. Mucofan xarope 16,99. Ambroxol xarope adulto 17,99. Ambroxol xarope infantil 16,50. Vitamina de A a Z 29,99. E mais, descontos especiais nos medicamentos éticos, genéricos e similares. Farmácia Ibirataia e Farmácia Bahia. Ótimo atendimento, preços baixos e medicamentos de qualidade. Farmácia Ibirataia, Praça 7 de Setembro e Farmácia Bahia, no Centro Comercial de Ibirataia. Seu sorriso merece o melhor. Na Odonto Reis, estamos te esperando para lhe atender da melhor qualidade. Doutor Márcio Fatel Júnior está na espera de todos. Moderno e confortável consultório odontológico com mais avanço tecnológico e profissionais especializados. Procedimentos, aparelho ortodôntico, restauração, canal, próteses, implante dental, cirurgias, limpeza, clareamento, facetas em resina, raio-x, estética corporal e facial. Doutor Márcio Fatel Júnior aguarda todos vocês para melhor lhe atender. Funcionamento segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Endereço Rua Bom Jesus, número 32, Centro. Telefone 739-9868-5488. Segurança que você precisa, NS Emplacadora, você conhece e confia. Mais credibilidade e garantia. NS Emplacadora, consultas, vistoria, emplacamento. Os melhores serviços, vem pra cá, não perca tempo. NS Emplacadora é o seu lugar, vai! Evite filas, esqueça o Detran, vem pra NS Emplacadora. Você vai entrar, vai gostar e contratar os melhores serviços em um só lugar. Confiança, credibilidade, bom atendimento, você vai encontrar. Você vai gostar, contratar e indicar. NS Emplacadora é o seu lugar. Evite filas, esqueça o Detran. Vem para a NS Emplacadora, serviços de qualidade e garantia. Seu emplacamento, transferência e multas, tudo em até 12 vezes nos cartões. Fale com Naila na Gian Motopeças. WhatsApp 998380534. NS Emplacadora, credibilidade e agilidade que você precisa. NS Emplacadora. Aproveite a estação mais charmosa do ano. Compre na Empório Urbano e sinta-se confortável e elegante em qualquer ocasião. Conheça as novas coleções e tendências. Aqui você encontra looks para todos os gostos e estilos. Vem renovar o seu guarda-roupa. Temos moda feminina, masculina, infantil. Não precisa perder mais tempo procurando. Na Empório Urbano você vai encontrar diversas opções para vestir você e a sua família. O espaço da moda outono e inverno é aqui, em frente ao Colégio ACM. É sensacional, PIL Distribuidora é sem igual, distribuindo qualidade. Menor preço e atendimento você encontra aqui. PIL Distribuidora, venha conferir. Tem água mineral, tem carvão também. A entrega mais rápida, pode vir que tem. Mais qualidade e preço você vai encontrar. Vem pra PIL Distribuidora. PIL Distribuidora de Água Mineral, distribuindo qualidade. Nas compras da água mineral de 20 litros, comprando acima de 15 galões, você ganha um totalmente de graça. Também temos água mineral de 1,5 litro e 500 ml. Gelo, carvão e copos térmicos. PIL Distribuidora de Água Mineral, situada na Avenida Getúlio Vargas, número 1, Ibirataia, Bahia. Fone 073-99808-6464. PIL Distribuidora. Menor preço material de construção. Agora é muito mais elétrico. Está em promoção com toda a linha de materiais elétricos. Venha conferir preços de fio flexível e rígidos todo da marca Corfio. Temos também cabos PP, fio torcido, fio para antena e para câmera, refletores, painéis de LED de embutir e sobrepor. Adquira seu padrão de energia conosco. Temos o melhor preço de padrão bifásico e monofásico. Pensou em material elétrico? Não esqueça da Menor Preço Material de Construção, que tem o menor preço e a maior qualidade. Temos ótimas ofertas para tudo do seu telhado. Bicas prontas, zinco, alumínio, manta térmica, telhas e eternites. Menor Preço Material de Construção, localizada na Praça Castro Alves 20, Centro, Ibirataia. Telefone 73-98202-9368 ou 3537-3555. O atacado ou varejo. varejo, a melhor distribuição. Comercial Santana é a melhor opção. E se o concorrente não te dá suporte, não? Comercial Santana não te deixa na mão. Comercial Santana, vem conferir. O melhor preço você tem aqui. Comercial Santana, vem conferir. A melhor cesta básica você tem aqui. Comercial Santana, vem conferir. Entrega rápida você tem aqui. Comercial Santana, vem conferir. Melhor atendimento você tem aqui. Vem atacado para o dono de casa, pequeno comerciante, dono de bar, lanchonete, mercearia e padaria. Aqui tem a cesta básica maior e mais completa da região. Além da água mineral com o melhor preço e entrega rápida. Comercial Santana, distribuindo vantagens. Comercial Santana. Atenção, motociclistas de Piauí e região. Tião. Agora é hora de comprar barato. Não compre nada sem antes conferir os preços das lojas Santana Moto Peças. Aqui temos uma grande variedade de peças, acessórios e serviços mecânicos para a sua motocicleta. E você divide suas compras no cartão de crédito até 12 vezes sem juros. Santana Moto Peças, loja 1, atrás do Banco do Brasil, e loja 2, na Rua do Sapo. Contatos 3531-1448 e 3531-4710. O Lourenço e equipe agradecem a sua preferência. Agora em Birataia, você tem gráfica rápida com Fernanda Design. Trabalhamos com encadernação, plastificação, xerox, impressões pretas e coloridas, convites para todos os tipos de festas, convites animados, consultas de segunda via de boletos e antecedentes negativos. Gráfica rápida, Rua Mira Rio, número 34, Centro, telefone e WhatsApp 14 99859-5725. Falar com Fernanda Design Gráfica. Na indústria é. Alice Calçados, aqui você encontra chinelos personalizados para arrasar no seu dia a dia. Linha adulto, infantil e baby. E aquela linda rasteirinha que encanta e embeleza os seus pés. E ainda, dividimos em todos os cartões. Alice Calçados e Acessórios, Rua 2 de Dezembro, número 2, Centro de Ibirataia. Anote aí o nosso zap, porque tá bombando novidades toda semana. 73 991 61 37 69. Venha nos visitar, esperamos por você. Alice Calçados e Acessórios. Atenção, Birataia e região. As Óticas Clara avisa que nesta quinta-feira haverá exame de vista. Se você está sentindo dores de cabeça, lacrimejamento constante e vista embaçada, cuidado, você pode estar com problema de visão. Marque já seu exame de vista pelo telefone 739-9976-8280. O melhor preço, o melhor atendimento, qualidade comprovada, Óticas Clara. Em Birataia, Rua JJ Seabra, número 6, Centro, ao lado do Laboratório Biocito. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. 104 FM. Em você, chegou uma oportunidade imperdível para você que sonha em construir. A hora é agora. A Arte Ferro está com uma super mega promoção. Treliça para laje a partir de R$7 o metro. Vergalhões para construção a partir de R$17. Coluna armada a partir de R$18 o metro. E ainda temos malha pop e muito mais na promoção. Estamos com preços imbatíveis e cobrimos qualquer orçamento. Venha conferir ou ligue para o 73 999 12 4812. Arte Ferro, oferecendo segurança e qualidade com responsabilidade. Farmácia Econômica do Brasil, melhor atendimento e promoção todo dia. Melhor preço e qualidade, comprar barato de verdade é aqui. Farmácia Econômica do Brasil é assim. Alô, loja Almeida Presentes está com muitas novidades para você. Confira: bonés, acessórios para celular, acessórios para som, corneta, tuíta, reparo e muito mais. Acessórios para computador, bolsas masculinas e femininas, brinquedos, bíblias, relógios, carteiras masculinas e femininas, controle para TV de todos os tipos, mochilas escolares, pendrive, cartão de memória, lanterna, rádios, fios para microfone, fios para caixa de som, bolchete, guarda-chuvas, sombrinhas e muito mais. Uma infinidade de produtos. E aceitamos todos os cartões de crédito. Almeida Presentes, Centro Comercial, Box 22 e 23. Sérgio Almeida agradece pela preferência. Pague Leves. Orgulho de ser fundado em Ibirataia. Agora eu quero ver Atuamos nos segmentos de supermercados, material de construção e tintas, além de produtos agropecuário e rações. Em nossos supermercados Pague Leves e Levinho, você encontra promoções todos os dias da semana. Alinhando sempre o bom atendimento, lojas bem ambientadas e climatizadas, organizada para facilitar a agilidade em suas compras. Dispomos da maior promoção de carnes do mundo e o melhor hortifruti da cidade. A qualidade e confiança é garantida. No Pague Leves na Construção, nos desafiamos em construir e colorir seus sonhos juntinho com você. Somos a casa de tintas exclusiva da cidade. Loja Mundo Animal, pra quem cuida com amor incondicional. Uma enorme variedade de rações e produtos agropecuários. Grupo Pague Leves, aqui o preço é bom e o atendimento é mil. Se encontra em Ibirataia, Marmoraria Ponto Chique, localizada na Avenida Lorival Dias Lima, número 101, próximo ao supermercado Bom Preço, na saída para as Três Barras. Agora você não precisa mais se deslocar de Ibirataia para comprar tudo em mármores e granitos, soleiras, peituris, pias, balcões e muito mais. Marmoraria Ponto Chique, o que faltava em Ibirataia. Faça-nos uma visita e confira. Michel, Marcelo e equipe agradecem a sua visita. Atenção Ibirataia e região. As Óticas Clara avisa que nesta quinta-feira haverá exame de vista. Se você está sentindo dores de cabeça, lacrimejamento constante e vista embaçada, cuidado, você pode estar com problema de visão. Marque já seu exame de vista pelo telefone 739-9976-8280. Melhor preço, melhor atendimento, qualidade comprovada, Óticas Clara. Em Ibirataia, Rua JJ Seabra, número 6, Centro, ao lado do Laboratório Biocito. Atenção, comerciantes, dono de mercado, mercadinhos, restaurantes ou lanchonetes. Que economia de verdade, preço baixo, vem pra o Comercial Santana. Aqui você encontra de tudo para abastecer o seu comércio, mercado ou mercadinho, refrigerantes, salgadinhos, bebidas, bomboniere completa e ainda o melhor preço de água mineral e gás de cozinha da região. Vai dar do mundo na porta. Na compra da água mineral no Comercial Santana, você ganha o nosso cartão cliente Fidelidade e pode trocar por outra água grátis ou ter descontos no seu gás de cozinha. Comercial Santana, aqui tem de tudo, vem pra cá. Fone Zap 739-9909-6650, na Avenida Lorival Dias Lima, número 3, próximo à rodoviária. Venha nos visitar! As melhores músicas estão aqui. 104 FM. Ah, número 1. Número 1. Na sintonia do seu rádio. Seu rádio. 110 FM. A rádio do seu coração. www.netinhofm.net, o site que a galera gosta de ouvir, ou melhor, da música brasileira. É bom estar aqui com você. É bom estar aqui com você. É bom aqui estar com você. A sua melhor sintonia, Netinho FM. Aqui a música não para. 104 FM. Aqui toca o seu sucesso. 104 FM. As melhores vibrações e energia na melhor sintonia. Música e mouse pra galera jovem que sabe curtir a vida. Sobre o seu rádio, você está na melhor 104 FM. Show da tarde com Sandro Brito. Oi, gente! Conferindo 2h26. Muito boa tarde para você ligado na nossa programação. Tarde gostosíssima de quarta-feira, dia 31 de maio, ano 2023. Muito obrigado pelo carinho da audiência e pela sua sintonia. Tá em casa, tá no trabalho, tá curtindo o nosso som? Vai, faz o seguinte, dá um grau aí, aumenta o volume, hein? Deixa o som por nossa conta. Até às 5 tá rolando o nosso show da tarde. Até às 5 tá comigo, Sandro Brito, modulando a frequência e fazendo do jeitinho que você mais gosta de ouvir. Aqui na número 1 do seu rádio, é sua 104.9. Associação Comunitária Rádio Livre, 15 anos no ar com você. Aqui você está em primeiríssimo lugar. Uma excelente tarde para você ouvindo a nossa programação. Você do consola, do rádio de pilha, do Walkman, do Discman. A você no som 3 em 1. A você no seu carro, nos dando carona, tendo ao seu lado a companhia da nossa emissora de rádio. Muita atenção no volante. Que Deus abençoe a sua tarde, dando muito livramento, muita paz e muita sabedoria. E que você nunca desista dos seus sonhos, seus projetos entregue na mão do Senhor. Mente vazia é morada para Satanás. Vá à luta dos seus sonhos. Acredite no seu potencial, no seu talento. Nunca desista dos seus sonhos. Tenha fé, acredite em Deus. Ele sabe de todas as coisas. Olha, mandar aquele boa tarde todo especial para você em toda a zona rural, pessoal nas fazendas, aí curtindo a nossa programação. Aquele boa tarde todo especial para você. Mandar um grande abraço todo especial para vocês, internautas, ligadinho no som da gente, aí pelo Rádios Net. É um prazer imenso saber que você está do outro lado do radinho, aí ligadinho.